essa pessoa apagada, tão carrancuda e de cara virada. Deixa de ser autossuficiente e vem comigo nesta caminhada. De cara feia tô ficando enjoada, cê nem parece aquele cara da pesada. Fica fingindo uma coisa que não é, ficando longe de Jesus de Nazaré. Toma vergonha nessa cara, vê se muda. Aceite Cristo e não ande mais na sua. Ande na dele que vai ser muito legal. Você vai ser um cara de moral. Ponha pra fora esse amor que se esconde atrás de um rosto que não vê um horizonte. Chama a galera pra louvar a Jesus Cristo. Sai dessa vida e vem cantar junto comigo. Nessa caminhada de cara feia, tô ficando enjoada. Cê nem parece aquele cara da pesada. Fica fingindo uma coisa que não é, ficando longe de Jesus de Nazaré. Toma vergonha nessa cara, vê se muda. Aceite a Cristo e não ande mais na sua. Ande na dele que vai ser muito legal. Você vai ser um cara de moral. Ponha pra fora esse amor que se esconde atrás de um rosto que não vê o horizonte. Chama a galera pra louvar a Jesus Cristo. Sai dessa vida e vem cantar junto comigo. Comigo.